Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. A música não começou, nunca vem. Começou do Chiados ou muito duro. Canta aí uma música, Manoel, uma voada. Canta a música aí da introdução, Manoel, canta aí. Everybody dance now. Não, mano, do ritmo quente. Do ritmo quente, ritmo quente, ritmo quente, Manoel. É, vou te agarrar, vou te jogar na cama. Ai, ai, ai, ai. Estamos aqui, mano. Eu sou o Joel Suki. E só no sambinha da caveira, sambinha do apocalipse. Apocalipse, ó. Aqui é Telos. E mais uma vez, estamos aqui vivendo esse momento lindo. Todo ano a galera diz que o mundo vai se acabar. Talvez esse seja verdade. Talvez eles acertem, né? Esse... E eu sou o Neto Maru e isso é um inferno, é a casa do Isaías. Esse daí é um dos mais clássicos. É sim. Putaria, né, macho? Hoje a gente vai falar sobre o que é que tá acontecendo no mundo, né, não, Manoel e Neto? O que está acontecendo? Macho, que diabo é que tá acontecendo, macho? A gente tá vivendo os sinais do apocalipse, né, Manoel? A gente tá no apocalipse e ninguém tá falando, ninguém tá prestando atenção nisso, né? Negado tá nem aí, é? Mano, meu pai chegou hoje assim, né? Falou assim, vocês viram ali a nuvem de gafanhotos que tá chegando aqui e tal? Chegando aqui, mano. Ixi, Maria. Tá chegando aqui. Esse negócio aí da nuvem de gafanhoto, eu acho um negócio muito, muito exagerado ali. Porque nuvem de gafanhoto, mas existe desde o começo do mundo. Desde é o negado... da Roma antiga, né? É, mano. Achei putaria, ó. Meu pai disse assim, né? Vocês viram ali a nuvem de gafanhotos? Aí, viu, não sei o quê. Aí, meu pai dizendo, né? Isso aí é o apocalipse, rapaz. Vamos ver. Aí todo mundo vai acabar, não sei o quê. Isso aí tá na Bíblia. Moisés disse isso aí. Vixe, Maria, Moisés. Eita porra, menino. Uma galera aí que disse aí mesmo. Uma galera aí, né, mano? Uma galera. Poxa, eu botei o Manel aí. Eu botei o Manel aqui no OBS, mano. De tela cheia e ele saiu do quadro, mano. Caralho. É isso, mano. O cara tá se profissionalizando, né, mano? Manel aí é. Se o Manel fosse dirigido por um cineasta de cinema, né? Ixi, sair do quadro direto, né? Tem cineasta. Cineasta de cinema, né, Manel? Cineasta de YouTube, né? O cara todo pleonástico, né? Cineasta de cinema, né? Pois é, antes da gente começar aqui o nosso tema, né? Porque a gente já tá querendo fugir do assunto, né? Teve um cara que falou aqui, ó. Cadê a mensagem dele? 99 no. Tema massa, mas não vão avacalhar o tema falando 10 minutos nele e depois começar a falar do mini golf. Isso aí já é de praxe, né, Manel? Vixe, o Manel já tá procurando o jogo. Tu sabe que aqui em Fortaleza estão construindo um mini golf, né? Então não, achar onde, mano? Não, mano, dentro do Alphaville ali, compraram um terreno de doideira e tão botando um mini golf lá. Né? Aí Alphaville já é putaria, né, Manel? Amanhã eu tô lá, hein? Ô, putaria. Eu acho que deve ser aberto ao público, assim, deve ser exclusivo do condomínio. Deve ser tipo aqueles clubes que o tio Phil frequenta, clube de golfe, né, e tal. Deve ser tipo o Beach Park ali, mano, que o cara paga não sei quantos 300 milhões pra pau. Ficar no sócio. Só que o cara nunca vai, mano. O cara só vai quando o colégio faz a promoção ali, 50 conto. Mas vamos lá, e começar aí? Com os recados. Se inscreve aí no canal, né, e aperta aí o sininho para receber as notificações. Acessa lá também o @azileitor e @azileitor no Twitter, @azileitor em todos os dois, Twitter e Instagram. E acessa também o Facebook Gaming do Manel, né? Gaming, né? Do Manel. Esse aí é o Games. Máximo, né? Tem aí o link aí embaixo, né? Na publicação aí, né? E tal. Ah, falar lives também se... De jogos não, doideira. Não se esquecer também de da gente falar que no... as lives estão sendo gravadas, né? Só que elas estão sendo publicadas lá no site, menino. No azileitor.com.br em forma de podcast, né não, Manel? O podcastzão tá lá. Você pode baixar lá o MP3, escutar nas caixinhas de som, né? Olha aí. Aquelas caixinhas de som lá dos pirangueiros, não, Manel. Que é alta, que são uma porra. As cores melhoram. Ou então naquele celularzão muito doido chinês, né? Que também é alto, que são uma porra, né? Lá dos pirangueiros. Acho que eu nunca entendi, é, mas aqueles celulares são altos demais, mano. Desses caras aí. A galera bota o fones Ultra Sony High Power, né? Vamos ver aqui as mensagens aqui. Começou, o Joel tá magão, só a titela. Ó, oh, doido, mano. O bicho tá vendo aonde, mano? Isso aí. O bicho tá meio doente, né? O Helder Bruno falou aqui, ó, já que a nuvem de poeira do Saara chega aqui em Fortaleza. Aí, vamos falar sobre isso aí também, né? O Diego Benevides falou aqui, o Neto tá gordo igual o policial dos Simpsons. Só faltou a rosquinha na mão. Putaria. É, essa comparação aí foi ideal. Só tá faltando o gato latir e o cachorro miar, mas tá muito louco. O Sledhammer tá falando aqui. Dou 15 minutos pra fugirem do tema. Aí, vamos ver como é que vai ser, né, mané? O tema de hoje. A gente não vamos passou ver. Dos 15 minutos não já, aí. Rapaz, tá com 18 minutos aqui, mas começou antes, né, que ia transmitir aqui no meu. Vamos ver aqui no YouTube. YouTube tá com, sei lá quantos minutos aí, 8 minutos, pronto. Não fugimos não, 10 minutos, né? Ainda tem tempo, né, pra gente fugir. A verdade, a gente nem entrou, né? Nem entrou ainda, mas vamos entrar agora, Manel. Começar com o Covidzão, mano. Que é pro cara começar já desmonetizado, né, mano? Desmonetizado. O cara já desistiu, né, mano? Todo programa negado em tempo corre pra desmonetizar. Não é, mano. Vamos começar já desmonetizado falando do Covidzão. Porque começou lá na China, né? O Covidzão aí. A gente vai falar aqui, mano, de algumas coisas que o planeta Terra tá fazendo pra tentar extinguir a raça humana. E a gente não tá percebendo, né, mano? Eu acho que isso aí é uma iniciativa do planeta acabar com a raça humana, né? É. Com certeza. Já tá putão o planeta, né? O planeta já tá puto. Os caras 2000 anos fudendo com o planeta e decidiu que agora é o basta. Não, agora o planeta tá bom, balançando os braços, né, menino? Tá bom, viu? Tá bom. Acaba com essa putaria aí tudo, mano. Aí chegou o Covidzão, né? Vixe, meu irmão. Eita porra. Começou lá na China, né? E tudo mais. Aí, o que é que o brasileiro fez? E por lá já acabou, né? É, dizem que acabou, né, Manel? Aí ninguém sabe, não. Tu sabe que a imprensa na China é manipulada, né, Manel? Pode ser que lá esteja morrendo mais gente do que no Brasil. Ei, mano, eu vi. Eu ouvi falar isso daí, mas que teve até uma imagem que circulou aí no, na internet, que era a China, né, assim, um ambiente chinês, todo empoeirado ali, não dava pra ver porra nenhuma. Aí eles botaram um bannerzão, tipo um displayzão de LCD gigante, com o pôr do sol, mano, digital, mano. E os caras aplaudindo o pôr do sol. Os caras da China são foda, mano. Oh, vixe, meu irmão, o negócio tá brabo, viu? É doido. E aí, macho, o que foi que o brasileiro viu o quê? Covidão ali, né? Tal, vamos fazer o quê? Carnaval, né, Manel? Todo mundo aí pra cá no carnavalzão. Carnavalzão, aí teve a quarentena zona. E eu só fico entristecido, mano, porque a galera ali do São João foi que sofreu, mano. Ali, São João ali, mano. Sofrendo ali por causa da quarentena, mano. Aí o carnaval não, né? O carnaval. Carnavalzão ali continuou, né? Continuou, né, mano? Carnaval é imparável, né? A minha reclamação, mano, é porque o Covid aí prejudicou os vendedores de pratinho, mano. É, mano. Acho que pratinho é bom demais, mano. Lá tá pagando. De pratinho. Ei, mano, mas. Diz aí que prejudicou, mano. Alguns vendedores, apareceu, foram outros, mano. Foi não, mas apareceu outro. Começou, foi porque a galera do condomínio aqui, que eu tô morando agora, começou a fazer pratinho, ó. A mulher aqui, ó, do condomínio, aí dá pra comprar. Comprar o pratinho do mal, é só baixar, descer as escadas aqui, comprar e voltar, ó. Ei, mano, mas tu também já foi um... Ei, mas também... sendo que o pratinho é gostoso, ó, mano. Já comprei umas três quanto vezes. Quanto é? Quanto é? 5 conto. 6 pilas. Vixe, mano. É isso aí, mano. É, mano. É nesse bicho aí. É, legal que era ele ricar aí na quarentena. Ei, mano, mas tu já foi vendedor de pratinho também ali, em frente à Lan House. Foi pra Lan House também. Mano, é o empreendedor dos pratinhos, né? Ei, o pratinho ali também se garantia, mano. É bom demais. E o Dart Vitor tá falando aqui, Manel. E já fugiram no tempo. Não, mas isso faz parte do tema, mano. As pessoas que foram prejudicadas através do... Não, através do Covid, né? Que é a razão do qual o mundo tá se acabando, que os gafanhotos tão vindo. Todo mundo morrendo. Entendeu? Não, e a galera do... Eu vi um monte de canto aí, mano, de bares. Inclusive um bar que eu fazia as postagens deles no Instagram e no Facebook, mano. Fechou por causa disso aí, mano. Porque não aguentaram aí. Teve uma galera quebrando aí, viu, mano? Os caras, um apocalipse, né, mano? Nas empresas. Teve uma galera quebrou, viu, mano? Tinha um açaí lá no Norte Shopping, mano. O açaí sumiu, mano. Vixe, foi desintegrado, assim, mano? Desapareceu, foi? Foi, mano. Eu fui num dia lá, aí começou a trancadeira aí, todo mundo em casa. Aí no dia que eu consegui ir lá pra comprar o roteador aqui do computador, aí a barraquinha de açaí não estava mais lá. Eita, sim, mano, mas aí a barraquinha não tava porque tu tava saindo no meio da quarentena, irmão. E claro que não vai ter ninguém. Não, macho, ela tava funcionando, mano, eu acho. Eu acho, olha, mano. Não, macho, mas tu não tá entendendo, mano, tu não tá entendendo. Uma coisa tá funcionando, não tá funcionando, mas tá aberto. Então, uma coisa tá funcionando. Mas eu entendi, tem mais que tá faltando. Não, peraí, uma coisa é não estar aberto. E a outra coisa é o quiosque do açaí ter sumido, entendeu? Eles fecharam, mano. Tirou, desmontou o quiosque e pronto, entendeu? Acabou. O que eu ia dizer foi que, graças à quarentena aí, o número de assaltos aumentou, né? Graças a Deus, né, mano? O número de assaltos aumentou? Aumentou. Como, mano? Aumentando, ora, mas os bandidos querem saber do negócio de corona, não, mano. Então nem. Pô, uma época boa, né? Pra bandidagem. Os caras estão dando joinha aí. O Adrian Fernandes falou aqui, Manel. Joel, manda um salve para Minas Gerais. Um salve para Minas Gerais. Aí. O salve Jonathan, para a grande Minas. O Jonathan Rufino falou aqui: o dólar alto influenciou o preço do pratinho. Eita porra, é pratinho ali seguindo a alta do dólar, né? É, outra mensagem. Levou umas quedas aí, né? Graças a Deus. Umas quedas mais ou menos, né? Tava quase 10 reais, né, mano? 15 reais o dólar. Ei, mano, é uma agora notícia tá suave, aqui que tá com suave. Certeza, mano. Com certeza essa notícia aqui é o início do as trombetas do apocalipse, mano. Olha aí, ó. Trombeta. Governo divulga o calendário do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Só aí, bota a câmera no Manel aí, mano. Esse bicho aí já tá lambendo os beis, mano. Putaria, mano. E ainda tem gente que tá recebendo a primeira parcela ainda, viu, mano? Eu ouvi dizer, não, Manel. Você te pagaram atrasado, foi? Foi, poxa. O cara vai torrar todinho de pratinha. Se tu comprar 100 pratinhas, Manel, acabou o salário aí do auxíliozão aí. Ei, mano, tu sabe uma coisa que eu achei mal feita aí do 600 conto do Bolsonaro, mano? É. Porque esse bicho deu 600 conto pra quem teoricamente não ia poder trabalhar, né, na quarentena. Exatamente. Porque a pessoa não poderia pegar o Covid, né? Uhum. Então ele deixou o cara sem trabalhar pra não pegar o Covid e deu os 600 reais. Só que aí, mano, não sei se tu chegou a ver, mano. Okay. A fila na Caixa Econômica, mano, pro cara pegar. Virando a esquina, né? Mas tava duas voltas no quarteirão, mano, aqui perto de casa, mano. Sem putaria, eu nunca vi, mano, tanta gente aglomerada fora do período da quarentena, mano. Quanto mais na quarentena. É verdade. E tô com dizendo, isso... mano, chora gente demais, mano. E ei, com mano, isso aí, mano. Tu sabe que no meio da quarentena o Manel me mandou uma foto dele indo receber os 600, né? Ai, Deus. Ele com o depósito na mão, né? Mano. A nota do depósito. A foto parecia aquele Onde Está o Wally, mano. Uma porrada de nego na foto. Cadê? Não, mano. Agora não, olha. Não tem lá nada, olha daí. Com né? Isso aí, Manel. E o governo, Manel? Não tá aí. Acabou de falar. Acabou de. E o governão, Manel? Aí. Finalmente acabar a transposição do Rio São Francisco aí, ó. Caralho, doido. Ela tava não sei quanto tempo aí, não sei. É, negada. Só que ele veio lá de Brasília só pra abrir uma torneira aqui, foi. Abriu uma torneira. Abriu uma torneira. E aí ele botou assim, né, a foto, Manel. 13 anos de Lula. Aí, uau. O Rio lá secozão, né, mano? Dois anos de Bolsonaro, aí ele lá com joinha pra cima, assim, pros céus. Bicho surfando, né, lá no Rio e tal. Pegando a onda lá do... Eu não sei quem é o mais putaria, pileta, viu? Né, mano? Cuidado, daqui a pouco a live cai, viu, Manel? Daqui a pouco a live cai, aí... Disputa de quem é o mais pelantra. Olha aí, macho, eu vi falar que esse auxílio emergencial, né, entre aspas, porque a galera parece que vai receber agora dia 18, né, de julho e tal. Só que vai ser daquele esquema, né, das vezes passadas. Eles vão depositar, né, na conta digital e aí você só pode pagar conta, né, e tudo mais. Aí só vai poder sacar... A negada vai gastar na cachaça, mano, né? Aí só vão poder sacar o dinheiro mesmo? Eu gasto o que eu quiser, porra. Só vão poder sacar o dinheiro, mano? Pelo menos pra mim, né? No meu calendário que eu vi. Dia 29 de agosto, mano. Que o cara pode tirar o dinheiro, mano. Égua, mano. Já bem... Chega o Manel, ficou triste agora. Até lá o cara se vira, né? Chega o Manel, ficou triste agora, mano. Manel já começou a fazer se tremer, mano. Passar esse dia tudo sem beber, mano. Aí, mano, já tá todo amarelo se tremendo. Amarelo. A próxima amarelo notícia aqui, Manel, ó. Próximo sinal do apocalipse aqui, ó. Tem 7 sinais, né, do apocalipse na Bíblia, mano? Ou é 4 ali? É 7, né? Meu pai disse que era 7, então é 7. Ele falou... Eu digo que é 6. O meu pai falou assim, eu mano. Isso daí são 7 sinais do apocalipse. Ixi Maria. Primeiro, mas eu vi uma frase lá, que era da Bíblia, né? Que a galera tava compartilhando, que era falando sobre uma doença, né? Não, é sobre uma doença que poderia empestar aí o mundo aí. É, não, mas tem isso na Bíblia, anos, não, né? Era uma passagem, mano. Tinha foto e tudo, não é possível. Ixi, que tinha essa montada. Se meu pai veio... ilustrada, é? Tu viu a foto, foi dessa passagem. Se foi, meu pai, mano, tinha a imagem, mano. Ei, mas se o meu pai ver essa passagem aí da Bíblia, mano, vai passar o dia todinho falando... Oi, mano. Tô dizendo. Não, eu tô dizendo que é, porque tá no coisa, né? Eu vi a imagem, não sei se é montagem, se é coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, mano. A Bíblia normal, mano, tem umas 800 páginas, mano. A Bíblia velho... imagens tem quantas páginas, mano? Só por curiosidade, assim. Não, mano, não era a imagem, não, 1500, mano. Era, né, a foto da Bíblia de verdade, entendeu? Eu acho, né? É uma foto que o cara tirou do texto, hein, mano? É, justamente, mano. Não é PDF, não, mano. O cara acho que é PDF, ó. A Bíblia em PDF. Ei, Manel, mano. Se o cara te desafiasse a ler a Bíblia completa, tu cobraria quanto pra ele? Cobraria, a notícia aqui, Manel. RBS TV, Rio Grande do Sul. Frente fria muda a direção de nuvem de gafanhoto que se aproximava da fronteira do oeste do Rio Grande do Sul. Eita porra, mano. Aí dentro, mano. É. Ei, mano, ele, os gafanhotos viram tanto de imposto que ia pagar entrando no Brasil, aí eles tiraram a rota. Eles nem querem entrar aqui, né, mano? Não, mas aqui tá muito fuleiragem, mano. Aqui tá muito fuleiragem. Aí, puxa, mas bora sair fora. Aí, os gafanhotos ali tudo. Eu não sei se vocês se lembram, mano. Mas o Brasil, mano, é o país que implanta o maior número de agrotóxicos dos vegetais, mano. Os gafanhotos entrar aqui, mano, esses bichos não passam do primeiro milharal ali, mano. Primeiro milharal. É doido. O brasileiro é porque ele já desenvolveu uma certa imunidade, mano. Mas agora um ser vivo normal, mano, de fora, não. Esse bicho parar numa alface, mano, derrete as patas dele, mano. Os bichos ali estão tudo lascados, os gafanhotos. É, mano, tu lembra daquele filme do Tom Cruise, mano, que é tipo uma invasão alienígena? Qual é o nome daquele filme? O Guerra dos Mundos. Ataque. É, pronto, Guerra dos Mundos, né? Que aí os alienígenas, eles morrem com um vírus terráqueo, né? Espirro. O cara dá uma espirrada em cima do cara, ele morre. É a mesma coisa com os gafanhotos, mas quando esses bichos chegarem ali pro lado do Mato Grosso e tal, os agrotóxicos estão comendo de esmola, chuvaraço. Esses bichos estão morrendo bem. Lá vem ali os gafanhotos no vindo ali pelo Rio Grande do Sul, né? Aí eles param assim, né? Eles tudinho voando, né? Voando lá e tal. Aí eles veem a notícia, né? O terceira parcela vai poder ser sacada dia 29 de agosto. Aí eles, ixi, mano, dá não. É tudo desviando. Tudo desviando pro Canadá, né? Mais de 3,5, mano. terceira parcela. Foram pro Canadá, não, doido. Aí eles foram pro Uruguai, mano. Uruguai, mano. Uruguai, ó. É, mano. Uruguai. Uruguai. Bicho racista, mano, dizendo que os gafanhotos são tudo... Só porque os caras falam espanhol, mano, pode morar no Canadá. Mas é, mano. Na verdade, tá aqui a notícia no G1 aqui, ó. Gafanhotos se desviam do Rio Grande do Sul e estão indo pra Argentina. Vixe. Os caras comemorando, né? Os bichos ali tudo puto, né? Inclusive, tem outra notícia aqui, que é essa aqui, mano. Ó. De piroca pra Argentina, né? Tem essa outra notícia aqui, mano. No... Essa aqui o PC vai gostar, ó. Gafanhotos nuvem... dobram a skin, né? Nuvem de poeira Godzilla atinge Cuba e prejudica a qualidade do ar da Flórida. Eita porra, mano. O mundo tá se acabando mesmo, viu? Aí o cara botou uma foto aqui, ó, de um cara andando na praia, né? Uma... Aí uma nuvem de poeira em montagem de Photoshop vindo em direção ao cara. E o cara lá correndo zão, ó, mano. Correndo zão, ó. A nuvem de poeiras aí, ó. Autoridades pedem que pessoas com problema respiratório permaneçam em casa, mano. Nuvem de poeira, zona muito louca, mano. Ó. Eita, eu tenho um questionamento apocalíptico aqui pra vocês dois. Mandar pro Joel. É. Presta atenção. Se vocês tivessem que escolher, vocês ficariam na praia da Califórnia com esse negócio aí e tal, poeira zona, ou passariam o dia tomando banho de mar na leste-oeste? Acho que quem sobreviveu na leste-oeste, mano, sobrevive em qualquer ambiente apocalíptico, mano. Ah, é, mano, o meu questionamento é esse, mano. Os americanos estão de frescura, mano. A turma ali da leste-oeste, mano, desde 85, mano, toma banho e tal ali, molha os olhos naquela água, mano, os caras nunca cegaram, mano, poeira aí não vai dar em nada, não. Os caras estão falando aqui, ó, o Bruno Lola falou aqui, nunca vi nuvem de gafanhoto na China. Aí lá embaixo aí... o cara falou assim, ó, inclusive lá eles fazem churrasco de cerveja. Por isso que os gafanhotos não estão indo pra China, né, mano? Eles estão se esperando. Pra lá, meu filho. A galera ia fazer uma rede zona mesmo. No começo do ano, esses bichos quase fodem com o planeta. Aí no final do ano, eles salvando a negada, né? Salvando o mundo, né, os chineses. O... Ei, mano, a barata zona tá falando aqui, mano. É, mas estou chorando aqui, mas são minhas famílias, os gafanhotos. São minhas famílias, ó. Só as primas, né? Na ideia. Putaria, viu? O Dark Vitor falou aqui, mano. Os gafanhotos viram a quantidade de chineses que tinha aqui e deram fora. Aí... Essa daí foi boa, né? Isso aí foi bem bolado. O Jonathan Rufino falou aqui, gafanhoto na China é camarão. Olha o Rufino, mano, tá aí, mano. Um arrozinho de gafanhoto, mano. Aparece nas lives com o Rufinozão. Será que é bom, hein, mano? Tipo, não tem ali o... Tem ali o arroz de camarão ali do... Como é que é o nome ali do... Que é famoso aqui tipo, do... Não, Mortilha. O coco bambu, mano. Coco bambuzão ali. Tem um arroz de camarão. Será que tem um coco bambu chinês ali? Vendendo arroz de gafanhoto ali? Deve ter. Arrozinho de gafanhoto. Pra cima. Ei, mano, mas massa, gafanhoto não, frito deve ser bom, mano. Acho que é bom, mano. O crocantinho ali, a asa do bicho. É, eu também acho que deve ser bom. Bicho com molhozinho tártaro, né, mano? Barbecue. Maionezinha, né? Escorpiãozinho, mano. Escorpiãozinho frito. Não, escorpião não. Escorpião não. O rabima dele é crocantina, não? Rabima escorpião. Não, gafanhoto eu comeria. Gafanhoto dá pra digerir. Baratinha frita, Manoel. Baratinha frita. Não, barato também não. Barato também. Ora, mano, naquele tempo que o Manoel, mano, tava com caixa meio baixo, mano. Ele não passava o dia comendo espetinho de gato com cachaça, mano. Gafanhoto pra ele é besteira. A Barata Zona tá falando aqui, ó, Manoel, ó. Esse site de notícias aí é patrocinado pelo PC. Aí, nuvem de poeira Godzilla. É mesmo. O Pedro Dragon Blade falou aqui, eu quero ver Cuba lançar, Manoel. E aí? Lança ou não lança? Cuba lançar? Cuba? É, lança. Manoel. A Cuba vai lançar o quê? Cuba... Vai lançar, mano, é os mísseis. Ei, mas já é isso, mano. Nem tirar a barba hoje, mano. Vai fazer a live, bigode, ó. Ei, mano, tu devia deixar esse teu bigodinho aí, mano. O bigodinho aí tá massa. É, o bigodinho aí do latino tá bom, mano. Aí, ó. Bigodinho fino aí, o bicho fica estiloso. Canta aí o Me Leva, mano. Canta aí. Me leva. Me leva, que eu te quero, me leva. Faz aquela dancinha, da dancinha. De roda agora. Cadeira de roda. Cadeira de roda. Cadeira de roda? Que é isso, mano? Bota aí, mano. Latino, cadeira de roda. Mesmo não, ó. Mas vou botar também não, tu tá refrescando. Ei, Manoel. É clássico. Próxima notícia aqui do fim dos tempos aqui, ó, Manoel. Calendário Maia teria erro que sugere o fim do mundo para a próxima semana, sendo que já passou porque foi dia 21, aí, né? O calendário Maia, mano, de 3 em 3 meses a negada inventa que esse bicho aí vai acabar, mano. Não é, mas é porque... Vai acabar o calendário, peraí, vai acabar o calendário ou vai acabar o mundo? As duas coisas. O planeta vai se extinguir, mano. Sendo que eu putaria isso daí, né? Porque... Ei, Joel. Joel e Neto, eu tava assistindo o Apocalipse, é o Reality Z, é o Apocalipse de um seriado brasileiro que teve. Como é que é o nome, mano? Apocalipse Reality Z. Não, Reality Z, o nome do programa. Mano, nome, bicho? Do programa. Ou do programa não, mano, do... O seriado. Pois dá a tua crítica aí, do filho. Aí eu pergunto a vocês dois. Se acontecesse um apocalipse zumbi, tu ia pra onde? Inicialmente. Acho que eu ficaria em casa, mas... Ficaria em casa aqui, tranquilo. Porque ia ser massa, mano. O cara vê as versões zumbis, né? Das figuras de bairro, mano. Tipo, Beisola zumbi. Ai, Deus. Ele já é meio que um zumbi, né? Não ia mudar muito a aparência, não, viu, mano? Não ia mudar muito a aparência mesmo, não. Beisola é o paciente zero, né? Só que os caras tudo achando ele normal, né? Não, mas o Beisola. É o Beisola, né? Aí, Neto, e tu ia pra onde? Já eu ia ficar, ia morrer em casa, e tu? Morrer em casa? Acho que eu ia pra praia. Você ia pra praia? Eu era. Mas não tem nem como o cara adivinhar, mano, quando é que vai começar o apocalipse zumbi, porque esses bichos não divulgam nada, mano. Foi igual o Covid, mano. O Covid podia ser o apocalipse zumbi, mano. Negado nem acreditar. Os caras iam ficar dizendo aí que era uma invenção do governo e não sei o quê. Ah, isso aí não existe, não. Não, esse vírus zumbi é o Bolsonaro que botou pra não pagar o dinheiro pra pegar. É o Bolsonaro aí que tá tentando esconder as putarias do filho e não sei o que. Aí o zumbizão atrás do cara. O cara gritando e o zumbazão ali atrás dele ali. Aí o Bolsonaro disse: não, esse negócio de zumbi é putaria de otaku aí. Esse bicho é pra uma manifestação. Levava uma mordida zona doideira. Ele dando a mão ali pro povo e os caras dando mordida dele. Esse um desses sinais aí que vai ter agora, é, o primeiro foi a doença, o segundo é os gafanhotos. Terceiro é a poeira. Terceiro é a poeira? Que poeira? Essa poeira é que tu poeira falou buzina. Aí agora? É, mano, que tá matando a galera aí, mano, de falta de ar aí, mano. Não tá sentindo não, mano, é uma faltazinha de ar no peito. Não, mas isso aí é putaria, né, não? É, não, mas tá aqui, mas a notícia, mano. Site mas não, referência aqui. Teve, mano. Poeira onde? Zona na Flórida, não sei o quê. Poeira e... zona aí certo. Matando todo mundo, mano. Aí tá certo. Então aí é o terceiro, a poeira maligna, certo. Poeira do mal, poeira do mal. Certo, poeira do mal. Tem nem aí como escapar, né, mano? Se o quarto sinal fosse a evolução do Covid para um vírus zumbi, aí... Inclusive, a galera tá dizendo aí que tem, né? Os zumbizão aí andando no meio do mundo aí. Olha o corridão ali. Só se for na Cracolândia lá. Cracolândia, mano. Mano, é o todo desumano, né, mano? Cracolândia. Vamos ver a mensagem do povo aqui. O que é que os caras estão dizendo? Ah, eu quero saber, mano, é quando os alienígenas vão chegar. E aí? Ei, Manel, o Helder Bruno falou aqui, Manel. Não falem mal do Morte Lenta, não, menino. Morte Lenta é a melhor lanchoneteria de Fortaleza. Vivia lá quando estudava no liceuzão. Aí, Manel. Olha aí. Mike. Oh, isso aí é outra coisa que a gente falou aqui, né? Que quem sobreviveu a Leste-Oeste, né? Sobrevive a qualquer apocalipse, né? Inclusive, quem que comeu ali no... Pô. Exatamente, mas quem comeu no Morte Lenta, né, Manel? Tá praticamente ali livre do... de qualquer apocalipse, é, mas, né? Pode sobreviver mas pra mim, em qualquer Morte canto. Lenta, mas pra mim, Morte Lenta não era aquela lanchonete específica, não. Era, e sim... Um conglomerado. Os lanches... Não, os lanches assim de rua, entendeu, cara? Galera? Ah, Morte Lenta aí, só tem, mano. Né? Manel ali dizendo que o Morte Lenta é uma franquia, mano, de lanchonetes, mano. Franchise. Franchise. Mora aí perto do Morte Lenta, mano. Ele aceita iFood agora? Sei lá. Agora eu me mudei, eu moro na Miss James. Ora, porra, mano. Deixa eu ficar. Miss James. Vamos ver aqui outras mensagens aqui. O Dart Vitor fez aqui um questionamento válido, Manel. O Manel, quando tá sóbrio, parece que tá bêbado. Verdade, isso aí. O Helder Bruno, Manel ia lá no Frangolândia atrás de comida, se tivesse o apocalipsezão aí, zumbizão. É, pronto, aí, aí você tocando terror. Mas você aí acertou, a galera mano. Ia limpar o Frangolândia no instante, Manel. Um apocalipsezão. Ah, mas eu tinha que conferir, ir lá primeiro, mano. Conferir, mano, mas na verdade eu chegava primeiro que muita gente, mano, porque minha casa é em frente. Mas tu tá morando do outro lado da cidade agora, mano. Por que você tava morando na Messejana aí, mano? Fugindo dos cobrados. Tão fudeu. Eita, mas deixa eu te dizer. Eu acho que isso aí não ia dar certo, porque quando começou o Covid, mano, eu pensei que ia ser um putaria tipo apocalipse zumbi, né? É, aí eu fui no supermercado, comprei uma porrada de comida, mano. Comida tipo pra uns 5 meses, mano. Uma porrada de enlatada ali, um bocado de porra. E os caras do supermercado, tudo normal, né? Eu não sei. Então, aí eu meio com medo, né? Não, mano, vou fazer logo um mercantilzão aqui. Cinco meses ali pra não ter perigo. Porque... As comidas estragando. É, o cara, só o que é, o cara morrer de Covid é putaria. Agora o cara morrer de fome, dá não. Dá não. Pelo menos o cara vai ser um zumbi de barriga cheia, né, não, Manel? O Leonardo Eloy falou aqui, o Neto ia ser um zumbi de sunga. Eu aceitaria demais, né, mano? O cara ser mordido por um zumbi só de cueca, mano, aí é putaria, né? Inclusive, Leonardo, como é que se levantou um ponto importante. Você tem que estar sempre bem vestido ou vestido de uma maneira interessante. Porque na hora que você for mordido, você vai virar zumbi pra vida todinha com aquela roupa ali, né? Não? Exatamente. Mas não sei se ela pode perder você e troca sua roupa. É, Manel, porque. Assim, né? É, Manel. O cara pode até virar um zumbi, né? Desde que o cara esteja na moda, né? Ó, mas presta atenção na situação. O Manel é mordido com um kimono de judô. Aí quando ele virar zumbi, mano, vão pensar que é um zumbi karateca, né não? Ou então se os caras estiverem naqueles eventos de anime, né? É uma porrada de gente de cosplay e tudo mais. Aí o cara é mordido ali de cosplay, mano, vestido de cosplay. Cosplay do Yori. Cosplay do Yori ali, vixi. O cara de cosplay de Guts do Berserk, mas vira um zumbi na hora ali. Doideira. Que o pior seria o cara de cosplay de Yantia, né, mano? O cara virando zumbi, né? Derrota foda, né? E apareceu algum outro sinal aí? Tem outro sinal aqui, Manel. Ó, o calendário Maia já é, né? Desde 2012 que esse bicho não é mais relevante, né, mano? Calendário mais. Pra mim ele nunca foi. O Manel ficou com medo, mano. Ali no... Na época. Naquela época em 2000, mano, tu faltou prova que eu me lembro, mano, com medo dessa porra. Próxima notícia aqui, Manel, ó. Vídeo de um meteoro ilumina os céus do Rio Grande do Sul. Ao explodir sobre a Lagoa dos Patos. Vixe, Manel. Aí dentro, mano, de novo. Matou os patos, foi? Por que é que essas notícias só dá no Rio Grande do Sul, mano? Já pensei. Caiu um meteorozão, Manel. Mas o universo tá puto com a Terra, Manel. Tão mandando os meteoros, tão mandando é tudo. Que eu acreditava ali, mas no Rio Grande do Sul. No Acre. Tem um videozão, mano, dele passando assim nos céus ali, iluminando ali os céus do Rio Grande do Sul, ó, Manel. Eu acho que o alvo é o Rio Grande do Sul, mano. O alvo dos caras, mano. Tudo vai começar por aí, né? O gafanhoto tentou entrar e não deu. Por causa do dólar. O meteoro tentou cair lá também. Só que não deu também. Aqui do Brasil, mano. O meteoro ataca. O meteoro já tava caindo, né? E viu o dólarzão altão aí. Eita porra, mano. Dá não. Não me explodi ali. Não. Tem como não, mano. Dá não. Eles se espantaram foi com o preço da gasolina, mano. Ei, mano. A Argentina ali é mais barato. Pode cair lá aí. Opa. Gasolina aqui é um roubo, mano. E o próximo sinal do apocalipse, ó, mano, vamos me ler as mensagens aqui antes de ir pro próximo aqui. Ouvi dizer que o Manel tá morando nas Goiabeiras. Goiabeiras, mano. Goiabeira na Messejana, né? Porque se for... É, mas na Messejana, né? Tem que botar aquele meme do Leônidas, mano. Um local um pouco mais perigoso. Um pouco mais, né? Tá. O William Santos tá falando aqui, ó. Aqui em São Paulo só foi abrir os shoppings. Peraí, como é? Aqui em São Paulo só foi abrir os shoppings que parecia Natal. Loucura da porra, correria e não sei o quê. Inclusive, isso aconteceu aqui em Fortaleza também, né, mano? Abrir os shoppings. Galera, parecia era. Sei lá, mano. Parecia interior, mano. Nunca ninguém tinha visto um shopping na vida. Todo mundo foi lá pra lá ao mesmo tempo. É, mas as mulheres tudo doido pra bater perna, mano. Tu é doido, é, mano? As pobres retas tudo trancadas dentro de casa, mano, tudo se coçando. Ai, meu Deus, quero bater ferro, mano. Não abriram, mano. Já foi quantas vezes, mano? Não, eu fui só uma vez porque eu tinha que comprar o... Porque eu acho que eu descobri qual era o problema daqui de casa. Vixe. Da Ribeiro Net. Qual foi o problema? Eu acho que é o plugin da minha placa mãe, ó. Do Vixe. Cabo, o plugin. Onde bota o cabo? Eu acho que é lá. Por quê? Porque quando eu comprei um pendrive Wi-Fi, aqueles que deixam o computador Wi-Fi, e a internet está só o pimpa. Às vezes ela dá uma quedinha e tal, aí eu reclamo lá e tal, e volta ao normal, entendeu? Mas não tá tendo mais as quedas que estavam enquanto eu jogava LOL, por exemplo. Eu não tava conseguindo jogar LOL por causa disso, que tinha umas quedas bem pequenininhas. Era tipo cabo desconectando as e conectando, quedinha. Desconectando e conectando, entendeu? É, mas então quer dizer que era porque o teu bocal aí tava meio foló, é? Mas daí... aí, né, Manel, tu ajeitou ali o problema do Wi-Fi, né? Só que não ajeitou o problema de tu tacar a bicuda ali no... na tomada, né, do computador. Ontem a live foi massa, viu? O cara de repente, pô, tacou o bico do computador aqui. Só o computador de... desligando. É isso, mano, cara, tô se tremendo. Ei, mano, também foi um susto, mano. Putaria, mano. Engraçado, ó, mano. Porque eu olhei assim, mano, é o que cabe é isso. O computador desligou e a luz daqui do quarto não desligou, porque eu achei que era falta de energia, né? Deu logo aquele suor frio, né? Pois é, aí eu, caralho, mano, que merda foi essa, mano? Aí quando eu fui ver, mano, a tomada aqui do meu lado do chão, ó, pariu, que é isso, ei, mano, o Pedro Dragon Blade tá falando aqui, ó. Aí no Ceará o povo tá respeitando a quarentena. Acho, desde o começo, mano. A galera tá... Eu achei putaria foi isso aí, né, mano? Decretaram a quarentena. Aí no primeiro dia, parecia... Era umas... Tipo, uma terça-feira ou era segunda-feira. Aí parecia domingo, mano, a rua. Tinha ninguém, mano. Ninguém na meio da rua. Depende do que você... É, como é, o que é respeitar pra você, né? Aí, macho, o pessoal ali passou a primeira semana, né? Aí os bebos ali da rua, da esquina ali, começaram a olhar assim, olhar pra um lado, olhar pro outro. Aí botaram a mesazinha, né? Começaram a jogar dominó ali. E foram voltando com os tempos, né, mano? Com o tempo ali. Agora os caras estão na loucura total ali. Não, mas realmente teve um... Na época, quando começou, realmente foi sinistrão, viu, doido? Não tinha ninguém na no meio da rua. Foi incrível, não, viu, doido? Não tinha ninguém no meio da rua, mas no prédio aqui de trás, aqui, mano. Olha, o prédio que o Fernando mora, ó, mano. Fernando. Aí, mano, os caras estavam ali, né? Aí o... O prédiozão tocando um pagodão, ó, Manel. Deixa acontecer naturalmente. E os caras lá tudo dançando lá e eu dizendo... Aí eu, vixe, meu irmão, é o sambinha do apocalipse, é o pagodão do apocalipse. Só as caveiras dançando ali. Tá? Ei, mano, o Fernando sobreviveu, mano. Sobreviveu não, Covid. Acho que nunca mais vi ali uma postagem dele no Instagram, não. Tá perigoso. Eita. Não, mas ele tá de boa. Ele voltou até a trabalhar já. Só falta eu agora. Voltou a trabalhar onde? Aí no, instalando as antenas, né? Antena zona. Não, ele tá trabalhando com a mesma... Quer dizer, eu tô trabalhando na mesma empresa que ele. Aí ele faz as visitas nos shoppings também. Vixe. Tanto que ele era assinado, eu sou um MEI, microempreendedor individual, MEI, Manel. Tu é o chefe do Fernando, é, Manel? Não, eu sou o chefe de mim mesmo, Liga aí, pra ele agora e dá um esporro nele aí, Manel, liga aí, ao vivo. É, Ei, Manel, liguei pro Fernando e passo um trote pra ele dizendo que tu vai demitir ele ao vivo. Ei, Manel, o Samir Barbosa falou aqui, ó. Um gafanhotozinho com cachaça tem o seu valor. E um cigarrinho pra tirar o gosto. Cigarrinho pra tirar o gosto, velho. Cigarrinho é foda, viu, mano? Ei, mano, tem que ter o selo de qualidade Manel, viu? Porque essa postagem aí foi a cara do Manel e do PC, mano. Ô, putaria, não, amor. Tá. O Jefferson Fernandes aqui, ó. Manel tá roubando o Wi-Fi do Frangolândia. Frangolândia. O Pedro Dragon Blade aqui falou aqui. Um dos sinais do apocalipse... É os caras do Asilas estarem sendo regulares na gravação do Asilas. Isso é perigoso mesmo, viu? Isso é verdade. Daqui a pouco a bomba atômica vem, né, mano? Daqui a pouco o meteoro reino, né? O cometa, cometas. Quando é que esse bicho acertou, mano? Aí, mano, a próxima notícia aqui, ó, que é os sinais do apocalipse, ó. Comitê do Senado dos Estados Unidos confirma existência de força-tarefa de OVNIs. Eita porra, menino. Até os ET, mano, estão querendo ali acabar com o planeta, mano. Já vê isso, mano. Na verdade, eles estão checando se a gente já morreu mesmo, né? Porque o plano já começou, né, mano? Distinguir a raça humana. Plano menabolante. O plano pra extinguir a raça humana já começou, né, mano? Esses primeiro foi o Covid. Estão só olhando de longe, né, assim, ver se a população morre ali. Só os caras tão... olhando de rabo de olho, né, assim. Estão checando, né, mano? Rapaz, será que morreram também? Será dá uma se passadinha suficiente? Lá, pra ver. E o próximo sinal do apocalipse, Manel, é os postos de gasolina fechando às 18 horas da noite, Manel. Aí é putaria, mano. É, mas diz aí que o... Ei, quando mas... foi... Vixe, acabou as balas, ó. Bala, meu Deus. Eita, morreu, Manel. Eita. E agora, como é que eu vou matar essa aranha aqui? Só chegar aí, menino. Tu sabe que isso aí é um dos maiores problemas do apocalipse zumbi, né, mano? Faltar tuas balas, né? Acabou as balas, lascou, viu, Manel? Ei, Manel, se tu tivesse sendo atacado por uma horda de zumbis, aí tu pegasse tua metralhadora, aí tu matasse todo mundo, só que no último zumbi, que era o Beisola, acabasse tuas balas, tu faria o quê, mano? Rapaz, a imaginação do Joel me surpreende às vezes, ó. Pariu. Ei, mano, tu acha que aquela tua técnica do Crocodilo Dandy funcionaria com zumbi? Não, aí vem com essa putaria de Crocodilo Dandy, não. Crocodilo. Puta, quando alguém ofende o Crocodilo Dandy. Mano, é um dos maiores fãs do Crocodilo Dandy, né? E do Steven Seagal também, né? Steven Seagal. Steven Seagal. Steven Seagalzão, Manel. Bicho é massa, né? O Steve ali é mestre em Aikido, mano. Bicho ali, esse garoto. Mas no dia que eu saí aqui, que começou a quarentena, que eu fui lá no posto ali do mano, vou ali no Frangolândia. No meio do caminho eu dou uma abastecida no carro, né, mano? Boto gasolina no carro ali no posto em frente à casa do Manel, mano. Aí quando eu viro a esquina, mano, que eu vejo o postozão ali todo escuro, mano, fechado, eu fala-me Deus do céu, mas começou o apocalipse mesmo. Tu é doido, mano? Que aquele posto ali não fecha nem a pau, menino. Não fecha não, mano. É, viu? Só fecha quando tá nas últimas. Só para assinar o Mad Max pra começar a pegar as dicas, né? O cara baixou, né, o filme pra ver como é que era, só, né? Só o cara abrindo um buraco no capô do carro, né, pra chamar de Interceptor. Não, mas e a putaria maior ainda, mano, foi que eu fui no supermercado, né, e tal. Aí Eu ia abastecer, mano, porque tava bem. Tava a gasolina, tava no cheiro, mano. Só, mano. Só bem pouquinho mesmo. Eu, não, mano, vou passar ali no Frangolândia. Aí, menino, vou abastecer no meio do caminho. Aí quando eu cheguei lá, o postozão fechado, mano. Eu, vixe, tudo escuro, ó. Aí eu, puta merda. Parei ali no sinal, né? Sinal vermelho. Aí eu olhei assim pro tanque de gasolina, só o cheirinho. Aí eu disse assim, Manel. Aquela... fazer. Começou a orar, foi tu. Aquela frase clássica, né? Que o cara sabe que aí dá merda, né? Eu acho que dá. Né? O cara disse assim. Né? O cara olhou pro tanque e disse, eu acho que dá. Aí quando foi no meio do caminho, mano, o carro começou a parar, mano. No meio do caminho. Maria, mano. Ei, mano, esse eu conheço o Joel, mano. O Joel dá um prego de gasolina. Aí, certeza, viu, mano? Eu parei no meio do caminho, mano. O postozão fechado, aí o Frangolândiazão lá. O vala-me, Deus do céu. Mês, é? Eu, puta merda, mano. Liguei pro meu pai, mano. Ei, carro aqui deu prego aqui. Aí meu pai do outro lado do telefone, né? Rapaz, mano, que diabo é isso? Diabo é isso? Ei, mano, inclusive eu acho que o pai do Joel, mano, comprou uma picape só pra poder rebocar o carro dele, viu? Esse é putaria, mano. Não é normal, não, mas... É. Eu não te paro pra pensar isso, mas pode ser mesmo, viu? Acho que tu é doido, mas aí ele chegou lá. Ele chegou lá, né, de carro ali no local onde eu tava parado. Aí já desceu ali com os braços. Voltaram assim, é? Com os braços. Com os braços abertos, né? Isso, rapaz! Porra! Como é que tu faz isso? Aí ele pegou assim, aí disse assim, rapaz, eu tenho uma corda aqui no meu carro. Eu peguei o varal lá de casa, né? Sei que ele saiu rebocando meu carro até de volta à garagem de novo. Sendo que eu fiquei com medo, mano, porque meu pai ali, bicho, gosta de correr, né, com o carro. Aí ele sai arrastando, mano, só os... Vixe, meu irmão, e quando meu carro, ele tá desligado, o freio, ele fica duro, né, ele... O freio ali, ele fica todo duro, a direção fica dura, nada funciona direito, mano. E meu pai ali voado, mano. Desenvolvendo uma habilidade, né, de dirigir o carro sem gasolina. Sem gasolina, né? Aí eu putaria, mancha. Aí chegou lá e saiu empurrando o carro, não sei o que. Aí chegou em casa, mano. Foi a noite inteira e o dia todinho, mano. No dia seguinte, mano, falando disso aí, mano. Ah, não sei o que. Gasolina acabou, mano. Bota gasolina. Acho que foi o dia todinho, mano. Dia todinho, mano. Minha mãe chegou assim e disse: rapaz, para com isso. Ah, tá bom, não sei o que falar disso aí. Inclusive, mano, se tivesse uma corrida de carro sem gasolina, eu disse que o Joel ganhava, viu, mano? Bicho aí. Putaria, velho. Vamos ver aqui as mensagens. Agora eu me imaginei ele resmungando o dia todinho, a mesma coisa. O dia todinho, mano. De 15 em 15 minutos ele voltava a falar, rapaz, mano, não é possível. O cara aparecia, mano, pra pegar um copinho de água aí. Rapaz, não é possível. Ei, mano, eu tô imaginando o pai do Jó sentado na cozinha, né? Normal, né? Assim, o bicho com uma xícara de café e um pão na mão, né? O cara molha o pão no café e dá uma mordida aí. Não, não acredito não, sem gasolina. Então o cara se levanta, vai pra pia lavar a xícara aí. Ei, mano, tu deu um freio de gasolina, mano. E a pessoa... minha mãe já com raiva já, já puta de raiva. Ah, pai, mas que diabo é isso, não sei o quê. Ô, putaria. Vamos ver as mensagens da galera aqui, mano. Inclusive, mandem aí as mensagens de salve, né? Que a gente já vai embora, né, Manel? Já deu uma hora, né, Manel? Aí, de live, né? É, galera. Tá bom. Estamos quase. O Leonardo Eloy falou aqui, a negada dizendo que o Manel é MEI gay. Ai, gente. Essa daí foi boa. Essa daí foi boa, viu? Essa daí o cara tem que usar. O Igor Dreamer falou aqui, ó, que nada, basta uma faca de pão para matar o zumbi, igual na série The Walking Dead. Steven Seagal e seu rabo de cavalo. É, eu tinha um rabo de cavalo ali, mano, também. Eu usava aí, assim, aí. Por isso que o Manoel é fã do Steven Seagalzão aí. Tem que voltar o rabo de cavalo. O Samir Barbosa perguntou aqui se o senhor Pinóquio abriu nessa quarentena. Certeza ele deve ter aberto, né, mano? Tá longe teu microfone, Manoel. Já vê isso aí. Tá longe? Tá aqui do meu lado, mano. Ah, agora voltou ao normal. Esse bicho botou no canto, né? Tava longe, aí ele botou no canto. Tá normal. O bicho do lado da minha cabeça aqui, ó. Ah, o Helder Bruno falou aqui. O Joel tem cara de que só anda na reserva. É, mas tem um insetozão aqui voando uma perto de mim, mano. É meio vixe, cheio, mano. A barata ao vivo, hein, Manel? Tá vendo? O Igor Dreamer falou aqui, ó. Abre aspas. De novo, rapaz! Aí, pai do Joel. Inclusive. Fazer uma camisa o cara com isso tem, aí, mano. Eu ia falar isso, o cara tem que fazer. O pai do Joel preto e branco ali, ele puta aí. De novo, rapaz. É. O Igor Dreamer falou aqui de novo, aqui, ó. Abre aspas. Rapaz, esse rapaz é impossível. Puta que pariu. Pai do Joel. Puta aí. O Sledgehammer falou aqui. Meu pai é igualzinho ao do Joel. Mesmo que o problema tenha sido resolvido, ele continua 24 horas do dia até depois. O pior que é isso mesmo. O dia todinho, mano. O problema. O problema já foi resolvido, mas o cara continua lá, né? Falando, rapaz, mano, como é que pode? O Jonathan Rufino falou aqui, o que será que o pai do Joel não fez quando ele esqueceu o carro no Frangolândia? Esse aí foi outro dia, mano. Que... Esse daí foi outro dia, mano. Que eu fui no Frangolândia de carro, mano. Aí eu voltei a pé, mano. Aí eu assim, tentando me lembrar o que foi que aconteceu, o que é que eu tava esquecendo. Aí eu, puta que pariu, mano, eu deixei o carro lá na garagem do Frangolândia, mano. Aí meu pai assim, eu tava saindo, né, eu olhei assim pra vila, né, pra ver se não via meu pai. Aí saí, né. Aí quando eu saí do portão de fora, meu pai já tava lá fora, né. Que é que tu tá indo aí? Cadê o carro? Aí, não, deixei lá no Frangolândia. Assim. Ah, pai, como é que pode? Foi outro dia. Foi outro dia que foi o dia todinho, eu falo. Como é? comédia massa, mas a gente conhece o pai do Joel, mas aí o cara dá pra imaginar o jeito dele. Porra, eu imagino o seu voz todinho, mano. Rapaz, como é que porra? Eu peguei o carro, trouxe pra casa, né? Aí foi o dia todinho, mano. Ah, tá, como aí. É que... Se esqueceu. Fala. Tá, aí o Vitor Felipe falou aqui, ó. E a mãe do Joel dizendo. Abre aspas. Por que é que tu falou isso pro teu pai, porra? Passou o dia inteiro infernizando aqui. É mesmo, né? É melhor ter ficado calado, né? Não, eu vou ali aqui na esquina aqui, coçar o pé. Tinha sido melhor, né? Meu? Putaria, mano. Os caras falando aqui, aconteceu comigo isso aí, viu? Esses dias, o lance da gasolina, viu? Sendo que a minha sorte é que eu encontrei esse lance aí de posto fechar, mas os postos estão fechando agora às 7 horas. Aí eu, quando eu peguei o carro, o meu irmão disse, ei, mano, vai num carro aí e deixa o outro aí, blá, blá, blá. Eu tava com um carro, ele disse pra pegar o outro. Aí lá vai, eu fui pro outro, né? Quando eu fui pro outro, macho, aí, o bicho sem gasolina, ó. Aí eu, vixe, mano, o bicho tá só o cheiro, ó. Só o cheirinho. Aí quando eu vou, ele tava com a luz na reserva, né? Aí eu fui. Quando eu vejo, vixe, macho, o posto fechado, ó, será se o próximo tá fechado? Aí o próximo também tá fechado, e o próximo também tá... Mas eu passei pelos 4 postos, mas tudo fechado. Aí eu, pronto, aí agora eu não tenho gasolina nem pra voltar e nem pra continuar, eu não sei. Aí eu continuei, né? Não, é assim mesmo, essa merda. Se der o prego, chama o reboque, né? Aí a sorte que... Na BR, os postos ficam até mais tarde um pouquinho. Aí deu, passou deu meu tempo. Pai na hora, né, mano? Da BR. Porra, mano. Só o cara do irmão do Manel parando. É o pai do Joel vindo assim, não, mano. Não acredito. Foi quase, viu, mano? Oh, eu tava com medo, ó, mas ficar no prego lá na BR, mano. É doido, mas... Pô, a galera aqui nos comentários, mano, tá enlouquecida aqui, ensandecida aqui. Hashtag de novo. Hashtag de novo. É game, ó, agora, mano. Até em inglês agora tem, ó, mano. O meu pai ali atravessando as fronteiras do Brasil, né? Indo pros Estados Unidos. Ei, mas esse programa aí foi merecido a hashtag de novo, viu? Hashtag de novo. Pai, a mãe do Joel de novo, meu filho. Rafael Souza aqui, teremos que ouvir o cast da Baba Vanga de novo. Manel se vingou da Ribeiro Net, o Marco Aurélio falou aqui. Eu vi aqui, o Vitor Felipe, pessoal daí que mora no Andragão, né, sei lá o que, como é, mas os caras aqui dizem. Os caras já estão enlouquecendo aqui, já, mano. Os caras já estão doidos aqui nos comentários, mano. Eu já tô tudo doido já, mano. É hora do cara ir-se embora, né? O Dart Vitor aqui falou aqui, galera, sensacional o cast de hoje, inclusive vocês não pararam o tema, aí, cara, não fugiu do tema, Manel, agora. Cara profissional, mano. É, doido, né, mano, cara profissa, né, mano. 15 anos. Aqui 15 tem anos formação, de... né, Manel. 15 anos de cast. Aqui é informação, né, mano. Várias notícias formação. Do fim do mundo. Aqui é formação. O Dart Vitor falou aqui, ó. Essa história aí da direção do Joel me faz recomendar a oficina. Como é a oficina o quê, mano? Me fez recomendar uma oficina aqui pra ele consertar o carro dele, né? Consertar o carro. Oficina Simas Turbo. Aí dentro! Aí dentro! Simas Turbo? Aí, dele. Essa também é uma das preferidas do Manel. Aí dentro, mano. Inclusive, vamos embora, né, mano? Vamos embora que os caras já estão tá refrescando, né, mano? Se inscreve então, aí no canal. Já caiu na piada do dia. E o jogo de fuleira já passou dos limites, né? O Joel já caiu na piada do dia, aí estamos liberados. O Vitor Felipe, o Joel é tipo o Mo caindo nos trotes do Bart aí. E o grande PC de Nomé, quando vai participar das lives? Ixi, inclusive tem uma mensagem dele aqui, ó. Vamos colocar a mensagem do PCzão aqui. Mensagem do PC, mano. Pera aí, vamos colocar aqui a mensagem do PC, ó. Vai errar, hein? Mensagem do PC aí, Manel. E aí, galera, Zilesca, boa noite. Da outra vez que eu vou, que tiver aí, eu vou participar, viu? Pode esperar. Aí, dentro. Está é bebo, é? Isso aí. Está é bebo mesmo. Não foi nada. Eu também não entendi, foi porra nenhuma. Também não entendi, foi nada, mano. Que o PC falou, mano. Tarifa. Ah, bem é isso, mano. Pera aí, que tem uma mensagem aqui do PC, ó. Ah. Quer que ele diga? Aquela lá do WhatsApp, que ele. Aquela do WhatsApp que ele disse assim: na próxima eu vou participar. Cadê? Vamos ver se tem alguma mensagem aqui pro PC aqui. O a galera tá mandando mais outras mensagens aqui, ó. Manda um salve pro meu amigo. Meu amigo Leonardo Eloy, manda um salve pro meu amigo Marcosão Preto aí dentro do Montese. Do Montese, ó. Ainda tem o bairro, é? Áudio da barata pra antes de ir embora. Áudio da barata, Manoel, é? Áudio da barata, bota aí. Áudiozão da barata aí. Solta essa montagem fuleira que tu fez aí, solta aí. Solta assim o Wolverine de origem, tu? Ele aparece no Wolverine de origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ai, aí, ô, putaria, viu? A galera gosta dessas putarias mesmo. O Rafael Souza dizendo aqui, Manel amigo do Paulo Brificado. Aí dentro, bicho. É. Aí dentro. Joãozão aí, ó. O Bruno Lula falou aqui, o Samuel ainda tá jogando Pokémon no trabalho. Na verdade, ele tem vergonha de jogar o Pokémon no trabalho, né? O bicho é todo cheio de marmota. Marmota. O Jonathan Rufino manda um salve pro pessoal da loja Power. Aí dentro, de novo, macho, isso, de novo essa. Mesma loja. Mesma loja visitando o cast. Aí, eu quero ver o que é que tu vai fazer quando a turma aí do Power começar a patrocinar o programa. Power erguido patrocinando. Vamos embora, né, mano? Vamos embora, né? Valeu, até a próxima galera. Live. Se inscreve aí no canal. Valeu. E ativa as notificações aí. Pra receber nossas lives. Ativa, né? Aí a parada aí, negado. Ativa. Inclusive, é uma coisa pro cara falar, né? Ixi, eu vou morrer. Acompanha no. Aonde? No Facebook Game, é, mano? Facebook Gamezão, é? Acompanha as lives lá dos gamers. Gamezão lá com o Manel. Tem um link aí embaixo pra você acompanhar as lives do Manel aí. Então, jogando jogos emocionantes. Exatamente, tá jogando The Last of Us, né, Manel? The Last of Us, o último dos Estados Unidos, né? Last of Us, para computador, eu tô jogando, hein? Olha aí, nem chegou, né? O Manel tá jogando, ei, né? O senhor Pinóquio. Ei, para computador, estilo senhor Pinóquio, né? Estilo senhor Pinóquio. Vamos embora, Manel, simbora. Até o próximo. Valeu, galera. Até a próxima live. Um abraço. Use a máscara. Cuidado com o apocalipse, né? Cuidado com os gafanhotos aí também, né? Até a próxima live. Um abraço e falou.